Sabe que eu sou cruel e que eu sou sem noção. Desiludida do amor, desativou a do paixão. Tô vivendo a putaria, tu se ilude porque quer. Que coração da Laureta bate no seu lado. Pra quer se mover, se move. Mas jura sem compromisso, acha que eu vou largar uma reca por causa de um só pintor. Quer envolver, se move. Mas olha sem compromisso, acha que eu vou largar a tropa logo por você, menino. Quer envolver, se move. Mas jura sem compromisso, acha que eu vou largar uma reca por causa de um só pintor. Essa fada quer fazer cutus só pra chamar atenção. Essa fada quer fazer cutus só pra chamar atenção. Vai, bate com a bunda no chão. Vai, desce com a tcheca no chão. Se não chegar outra puta gostosa, tu acaba virando a segunda opção. Vai, bate com a bunda no chão. Vai, joga tcheca nos irmão. Se não chegar outra puta gostosa, tu acaba virando a segunda opção. É que eu trompei uma novinha no beco da Maria. Eu no pique favelado, ela toda patricinha. Da bochechinha rosinha, xota apertadinha. Falei no ouvido dela coisas que não deveria. Aqui tu vai tomar balinha, vai ficar sem calcinha. Aqui tu vai sentar pros criada e beijinha. Aqui tu vai tomar balinha, vai ficar sem calcinha. Aqui tu vai sentar pros criada e beijinha. Olha, essa aqui é as melhores, pô. É pra tocar na sequência das melhores, tá ligado? Não é pra qualquer evento não, tá ligado? Tem que ser o WS da igrejinha, entendeu? Consumidor da putaria. Tranquilidade que eu vou te falar. Pega a visão do que eu vou te dizer. Mas é cria, não é criado. Da facção do poder. Dia de lazer, nós só quer ver. Bunda subir, descer. Dia de lazer, nós só quer ver. Bunda subir, descer. Dia de lazer, nós só quer ver. Bunda subir, descer. Dia de lazer, nós só quer ver. Bunda subir, descer. Patricinha vagabunda que gosta dos fregues, frega. Senta na piquereta, quica na piquereta, senta, senta na piquereta, quica na piquereta, senta, senta na piquereta, vai porra, quica na piquereta, lança a isca de piranha e o WS te maceta, senta na piquereta, quica na piquereta, senta na piquereta, isso aqui é som de vagabundo, quica na piquereta, senta, senta na piquereta, é mulher, fica à vontade, pô. WS da igrejinha, porra. Fica à vontade, pô. Fala pra eles e manda pra elas. Fica à vontade, pô. Dá o pique.